Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, é o dia 14 de novembro de 2021, uma manhã maravilhosa em Santa Bárbara, um sol muito agradável, um arzinho fresco, deixando o ambiente muito adequado para que a gente converse sobre assuntos tão interessantes que vamos dividir com vocês no dia de hoje. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, realmente muito bonito, florido, que estamos aptos a começar mais um dia de estudo e de conversa com todos os nossos ouvintes. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos. É, mais uma vez, com muito prazer, né? Que nós temos o prazer de participar desse programa. Que Jesus permita que nós possamos estar aqui ainda por muito tempo, né? Desfrutando dessa satisfação de, aos domingos, dialogar sobre a doutrina dos Espíritos. Um bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que a gente tem um programa muito bom. Excelente, Alain, muito obrigado pelas primeiras palavras aí. E hoje, no livro A Gênese, nós vamos iniciar um capítulo, talvez um dos mais interessantes que a gente possa estudar sobre a gênese, sobre a vida, vida material, vida espiritual, que é a gênese espiritual, quer dizer, como se formou essa vida espiritual, como se formou o corpo terreno, que foi abordado no capítulo anterior, e hoje, particularmente, é o princípio espiritual, que é o título que demos ao programa de hoje. E é sobre esse foco que nós escrevemos essas primeiras palavras. Ao olhar para o passado, o homem reflete, buscando desvendar as causas primeiras que iniciaram o movimento da vida. A vida surgiu e se multiplicou no infinito, permitindo que o espírito aflorasse no universo. Onde está essa maternidade de espíritos? O silêncio é a resposta. Entendo que o espírito não surgiu do nada, ele nasceu do tudo, do incomensurável, do incognoscível. O mistério domina a origem, porque ainda não temos os olhos de ver e nem os ouvidos de ouvir. Em verdade, Deus nos fala através da consciência, numa linguagem sublime, por caracteres e sons que ainda desconhecemos. A poesia da vida existe, pulsa soberana, esperando o despertar das inteligências para esse sublime encontro. E é com essas palavras que a gente traça as primeiras linhas do programa, buscando estarmos espiritualizados, para falarmos o que convém, para que vocês interajam com a gente, fazendo perguntas, fazendo colocações. O programa fica muito mais dinâmico quando vocês participam e fica muito agradável com os ensinamentos que vocês muitas vezes passam, fazendo lembranças muito interessantes. Muito bem, o programa é dividido em três blocos e o primeiro bloco do programa é o estudo do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E o livro inteiro é maravilhoso, mas esse capítulo de hoje talvez seja um dos capítulos que eu tenha mais apreço, mais carinho, talvez porque seja uma necessidade de todos nós, né? O capítulo 18, não somente. E a frase escolhida por Emmanuel é uma frase que está no Evangelho de Mateus, em que Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. E Emmanuel, refletindo sobre essa frase, sobre o contexto do que foi escrito, escreve assim, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para um entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. O texto é realmente vibrante, né? Luiz? Quando a gente ouve, lê assim, um texto desse do Emmanuel, nós estamos habituados com isso, né? Nós, espíritas, nós que estudamos, eu acredito que a gente vive uma boa parcela da nossa existência para a vida espiritual, né? Eu acredito que nós concentramos a nossa atenção para a vida espiritual de forma muito intensa. Agora, isso que o Emmanuel está escrevendo, ele está escrevendo para a humanidade. Então, se você, por exemplo, foca uma Nações Unidas, você foca qualquer governo, você observa que a atenção deles com relação às coisas espirituais é praticamente zero, né? Quando você tem uma Nações Unidas tratando dos problemas que a humanidade tem, você não vê as Nações Unidas preocupadas e com um peso muito forte em argumentos, por exemplo, com relação à vacina. Estão vacinando os países que têm dinheiro para vacinar, né? Mas os países africanos, uma série de coisas, estão lá se virando com o que tem. E a humanidade não deveria ser assim. Principalmente, um artigo que nem esse não ter alcance para toda essa humanidade. Aí é que eu acho que consiste a nossa tarefa. Nós precisamos sair desse nosso Fórum Espírita. Né? Nós precisamos divulgar as mensagens espíritas, os livros espíritas, para toda a humanidade. Aí é que eu acho que o grande ponto, o grande erro das religiões, o mesmo erro foi aconteceu com relação ao Cristo, mas aconteceu com o Consolador também, porque ele surgiu no seio das religiões. Imagina se esse texto do Emmanuel fosse divulgado pela Igreja Católica, pelos muçulmanos. Entende? Isso aí é a humanidade. Agora, nós nos enclausuramos quanto a crenças e a gente só divulga aquilo que é da nossa crença. Quando nós deveríamos, na realidade, divulgar tudo o que seria interessante para a humanidade. E quando a Igreja Católica refutou o Espiritismo, ela cometeu esse erro. Se ela tivesse abraçado o Espiritismo, como relata no livro Roma e o Evangelho, um texto desse hoje, eu acredito que um texto desse ele atinge o que é 1 milhão de pessoas, 3 milhões de pessoas. Ele poderia atingir 200 milhões de pessoas. E, inclusive, uma parcela, tem 7 bilhões no mundo. Né? Imagina se 5 bilhões de pessoas no mundo tivessem consciência de um texto desse. Então, os efeitos sobre a humanidade seriam muito mais intensos. Por isso que Emmanuel enfatizou tanto a importância da divulgação da doutrina dos Espíritos. E é nisso que nós precisamos nos concentrar. E precisamos estar atentos para que esses textos atinjam o público leigo. Eu acho que essa é a principal tarefa nossa nessa encarnação. É isso aí, Geraldo. Muito interessante essa visão da divulgação desses ensinamentos para o mundo, né? Alan. Meu amigo Geraldo, sabe que eu estava pensando agora esses dias, minha filha está fazendo vestibular, né? E uma das provas que ela foi fazer, a redação, o tema principal ali era filantropia. Três amiguinhos dela não sabiam o que significava a palavra. Nossa! E estudam em colégio, assim, de alta capacidade, de alto nível. Inacreditável isso, né? É inacreditável. Pelo menos caros, né? É. Mas, assim, são colégios que, com certeza, levaram essa palavra para elas. Mas, por exemplo, esse mesmo colégio ela fez muita filantropia pelo colégio. O colégio abria para elas fazerem visita a um instituto que cuida de crianças com câncer. Então, assim, o colégio estimulava a filantropia também, né? Mas três colegas dela não sabiam que era filantropia. Quando ela me trouxe essa informação, assim, eu fico assim, nossa, né? Sabe, eu falei, não é possível, né? Não fazer até entendo, mas não saber o que significa a palavra, para mim foi algo assim. Não engoli. A coisa ficou assim, bem difícil. E isso porque nós vivemos num país onde a filantropia ela é muito difundida em muitos níveis sociais. E acredito ainda mais que a filantropia no Brasil ela é uma ferramenta de contenção de problemas maiores, né? Aonde pessoas assim, que poderiam ir num nível muito extremo são agraciadas pela filantropia. Na formação psicológica do ser humano, nós temos um elemento que chama superego, que é um freio moral. E eu acredito que a pessoa que recebe a filantropia, por mais que ela queira explodir e fazer alguma bobagem, aquela filantropia que ela recebe acaba acalmando. E digo mais, sem a filantropia no nosso país, quantos outros problemas existiriam? Por exemplo, em Piracicaba é distribuído mais de 1.000 cestas básicas no município pela filantropia. Isso iria para as custas da onde? Da prefeitura, né? Isso aumentaria impostos e tudo mais. Mas há um movimento muito grande em nosso país da prática filantrópica. Quando nós saímos do Brasil, e nós vamos principalmente para a Europa, os países lá não são tão ligados à religiosidade e também não são tão ligados à filantropia. A religiosidade deles, na maior parte das vezes, é voltada para uma prática até comercial. Nós vamos encontrar, por exemplo, os protestantes, o Weber falando, né, da igreja voltada para o ganho de capital. Então, o treinamento, tanto lá quanto nos Estados Unidos, do religioso lá, é para ele ganhar dinheiro. É algo que é uma... É para deixar a consciência lá dentro da igreja e sair para a rua fazendo o que bem entenda, né? Aí vocês vão falar assim, mas onde você está querendo chegar com esse texto, com essa sua fala, né? Enquanto estava lendo, Geraldo, eu fico pensando assim, que não só de pão vive o homem, sim, só que passar fome é uma dificuldade tremenda. Nós temos uma pessoa morrendo de fome no mundo a cada 40 minutos. Uma pessoa morrendo de sede no mundo a cada 4 minutos. Nós temos suicidas a cada hora no mundo. Então, nós temos aflições da matéria que ainda afligem muitos seres humanos. Ele passa fome, ele passa sede. E existe uma dificuldade em quem já entendeu isso, de amolecer o coração para olhar para essa criatura num olhar diferente. Não é só de pão e água que vive o homem, né? É importante a dignidade, está na última frase do texto, bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Só que nós temos aí pelo menos um quinto, um sexto da população que não tem dignidade. Como nós podemos falar de um mundo em harmonia se tem um monte de gente na miséria? Que harmonia é essa? Né? Isso é um dever. E ainda tem mais além do dever que Emmanuel nos chama. Da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Agora, para a pessoa chegar nesse nível de reflexão, de elevação, de sublimar, de chegar ao nível de pensamento interior que realmente transforme a si mesmo, ele, antes de mais nada, precisa ter uma vida exterior pelo menos digna, pelo menos com alimento, pelo menos com água. Quando o Espiritismo fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, eu acredito é porque o brasileiro ele é mais fraterno, ele é mais praticante da solidariedade. E isso dá pelo menos uma condição de alimento e água para a maior parte da população. Se não é ainda dignidade, é melhor que em muitas situações de paura, de pauperismo assim, extremo que a humanidade ainda tem no mundo. Então, acredito eu que para um dia a Terra ser realmente uma terra de regeneração, nós, como seres humanos, habitantes da Terra, precisamos olhar para todas as comunidades e levar a eles dignidade, levar a eles condições básicas e depois levar a eles condições de reflexão para a transformação da vida íntima. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Alain. A sua fala sempre agrega informações interessantes. Muito obrigado, viu, Alain? E a fala de vocês talvez fosse resumida numa frase atribuída a Paulo, o apóstolo, quando ele disse: esteja no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, você está no mundo reencarnado, você tem que viver Uma vida física, você tem que se alimentar, você tem que dormir, tem que se vestir. Se você tem uma vida em que você dispõe do dinheiro, de algumas facilidades, desfrute disso. Mas não seja do mundo que ele quer dizer é o sentimento materialista, voltado só para as coisas físicas. Então, esse capítulo e o comentário de vocês me lembrou essa frase de Paulo. E o Emmanuel, talvez um pouco até diferente do seu habitual, nesse capítulo, ele foi extremamente delicado com o ser humano. Não existe aquele rigor característico do Emmanuel. Você vê que ele fala como se estivesse falando assim, com bastante humildade, olhando para alguém que talvez esteja distraído, como diz o Allan. E ele, eu vejo ele como se estivesse sentado na nossa frente, falando, olha, cuidado com isso. Então, essa leitura que o Allan fez, que o Luiz fez, com certeza o Emmanuel fez, ele tem essa leitura também. E ao escrever esse texto, talvez tenha sido o texto que ele entendeu que pudesse nos sensibilizar, os espíritas, para que nós multipliquemos esses ensinamentos. E o programa Visão Espírita é um desses multiplicadores. É a tentativa de fazer o Evangelho de Jesus chegar no lar daquele que está nos ouvindo. Estender esse capítulo do Emmanuel para aquele lar que está nos ouvindo. Existem muitas maneiras de se fazer isso. Nós encontramos dessa maneira. E ele deixa claro que, assim, você está no mundo, vive o mundo, mas não esqueça da parte espiritual. Como disse o Allan, o Luiz, nessa ONU, nessas grandes instituições, não se fala em espírito, não se fala em caridade, não se fala em bondade. Tudo tem um viés político. Infelizmente, com certeza, nessas grandes instituições, tem pessoas amáveis, bondosas, bem-intencionadas, altruístas, mas acabam sendo vencidas por uma organização gigantesca, com muito dinheiro, com muita política, e ele acaba praticamente sumindo naquele bolo ali. Então, essas iniciativas pertencem individualmente a cada um de nós. Que a gente seja despertado por um texto dessa natureza a multiplicar os ensinamentos que recebemos. O Luiz fez uma obra maravilhosa, chama-se Vade Mecum Espírita. Qual o objetivo do Luiz de fazer isso? Divulgar o espiritismo, facilitar o trabalho dos expositores, facilitar os estudos, facilitar a compreensão do espiritismo. Ele acabou contribuindo. E se surgisse 10 Luiz, 10 Luiz vão fazer isso. 10 Allan, 10 Allan vão fazer isso. Então, o nosso dever é multiplicar e desenvolver aquilo que nós recebemos. Então, eu encerro esse bloco dizendo ao Emmanuel, muito obrigado, meu amigo. Muito bem, e assim encerramos o primeiro bloco. E vamos começar o segundo bloco. E antes do programa, eu estava conversando com o Luiz, que eu estou estudando mais detidamente o Vade Mecum Espírita, e falando exatamente desse capítulo que nós vamos entrar no livro Parábolas e Ensino de Jesus, eu tenho certeza que Luiz e Allan trarão ensinamentos e conhecimentos muito grandes acerca do tema selecionado para o dia de hoje. O Caibá Schutel, ele coloca o nome do capítulo como A Explosão de Pentecostes. E a primeira pergunta que se faz, né? O que é Pentecoste, né? Eu vou fazer a leitura, Luiz e Allan com certeza trarão explicações mais detalhadas. Os dois textos bíblicos, que são pequenos, e depois a colocação do Caibá, tem que ser lido, né? Mas não vou ler hoje por causa do tamanho do texto, mas que todo mundo fique motivado a ler esses textos que o Caibá escreveu. O texto bíblico é um de Lucas e um de Atos dos Apóstolos. Primeiro de Lucas, quando ele diz: então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo. Estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Esse é o registro do Evangelho de Lucas. E no Atos dos Apóstolos encontramos o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aí o Caibá faz uma anotação. Queira o leitor ter a bondade de consultar o Novo Testamento e ler todo o capítulo que deixamos de transcrever devido à sua extensão. Eu espero que vocês tenham prestado atenção. E agora eu passo a palavra para o Luiz, para que ele decifre esse texto tão interessante. O Pentecostes está ligado à palavra, ao número 50, né? Que, segundo os judeus, quando foi recebida por Moisés as tábuas da lei, era depois de 50 dias, a partir da libertação do povo do jugo egípcio. E a mesma coisa com relação à ressurreição de Jesus. Então, o Pentecostes, ele simboliza uma data que seria 50 anos, 50 dias depois de um determinado evento. A explosão do Pentecostes realmente foi uma coisa de cunho totalmente espiritual, porque é um dos fenômenos mais bonitos que tem na doutrina dos espíritos, que é conhecido como xenoglossia. E esse fenômeno é uma coisa que realmente impressiona tremendamente as pessoas, porque ali se encontravam pessoas de várias nacionalidades e de várias línguas. E os discípulos começaram a falar na língua dessas pessoas. Né? Então, imagina se tivesse 15 idiomas aí, e ali cada discípulo falava num idioma daquela nacionalidade. Então, foi realmente uma coisa que impressionou bastante as pessoas. Por outro lado, a gente sabe que para você falar, né, em línguas diferentes da sua, você precisa ser médium. E o Kardec é muito claro, a mediunidade é orgânica, né? Então, nos remete a uma outra situação. Jesus, provavelmente, na escolha dos seus discípulos, ele percebia que aquela criatura era um médium ostensivo. Então, isso aí, perante o olhar de Jesus, realmente era uma coisa que se evidenciava, né? Por outro lado, as religiões consideraram que a vinda do Consolador é nesse momento. Passaram a admitir que o Consolador prometido por Jesus chegou aí nessa data, no Pentecostes. Por outro lado, tem uma informação que o Espiritismo realça muito, é que não poderia bater isso com a informação que Jesus disse, que Jesus disse assim: eu não lhes falo de outras coisas porque hoje vocês não compreenderiam. Então virá o Consolador que vos falará dessas coisas. Então, aquilo que os apóstolos não compreendiam 30 dias atrás, não é porque Jesus morreu 30 dias depois que eles passam a compreender. Entende? Quer dizer, porque o nível de compreensão do povo continuava sendo mais ou menos o mesmo de quando Jesus estava vivo. A doutrina espírita considera o Consolador a vinda do Espiritismo. Porque o Espiritismo, além de encontrar um povo muito mais culto, muito mais evoluído, né, ele explica tudo aquilo que Jesus nos falou e nos deixou como informação através do Evangelho. E uma das características mais impressionantes que eu vejo no Espiritismo, você vê que esses livros, como a série Fonte Viva, o Emmanuel pega num versículo bíblico, ele comenta duas páginas. Entende? Quer dizer, então ele realmente multiplica a informação sobre aquilo que Jesus nos trouxe. De um versículo bíblico, ele estende duas páginas de explicação. Então, isso aí realmente confirma aquilo que Jesus disse, que o Consolador iria nos explicar todas essas coisas. Então, realmente, não deixa de ser um evento espiritual, o Pentecostes, porque é um fenômeno que impressiona muito e é um fenômeno de alto nível, mas a vinda desse Consolador realmente se processou, principalmente com relação a esclarecimento e essa série de coisas, com o surgimento da doutrina dos Espíritos. É isso aí, Geraldo. Realmente, Luiz, é um tema grandioso e recheado de informações, né? Mas, Alan, queria ouvi-lo sobre o Pentecostes, meu amigo. Ô, Geraldo, no comentário aqui de Caibar, né, eu estava dando uma olhada aqui, ele acaba o comentário justamente reforçando o que o Luiz acabou de falar, Pentecostes é relativo ao quinquagésimo, ou seja, 50 dias, né? E ele fala que existiram dois Pentecostes, né? O dos judeus e o dos cristãos. O dos judeus, justamente, é a da tábua da lei, que foi vinda através de Moisés, né, da psicografia lá, ou melhor, da escrita direta. Na tábua da lei, Moisés, no Monte Sinai, 50 dias depois. E a dos cristãos seria o surgimento, no caso, do Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo. Mostrando justamente que a espiritualidade, ao desencarnar Jesus, não estava nos abandonando, mas muito pelo contrário, estava abrindo as portas para um novo tempo de religiosidade no mundo, onde não era mais só Jesus falando de amor, mas eram 12 apóstolos que depois viraram muitos outros e até hoje muita gente trabalha em cima desse nome. A gente fala assim, mas em 2000 anos não aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa, sim. É que é muito difícil de você tirar homens de um nível primitivo, que eram aqueles nós, né, encarnados naquele momento do mundo da vinda de Cristo, e levá-los ao nível de reflexão muito mais... muito mais avançada, né? que precisa de uma elaboração mental com muito mais base de reflexão, que precisa quebrar muitos paradigmas, muitos conceitos que nos endureciam e endurecem ainda o coração. Somando a fala anterior do primeiro texto do Fonte Viva e a esse... Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que, para mim, é muito emblemática. Eu lembro da primeira vez que eu li essa frase na codificação, que está no livro Boa Nova, que está num diálogo entre Jesus e Pedro. E Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai perceber que no mundo, encarnado, ele queria dizer, o ser humano é mais frágil que perverso. Essa frase, para mim, ela carrega, ela é muito emblemática. Por quê? Porque ela me ajuda ainda hoje a adestrar o meu olhar, o meu julgamento para o outro. É lógico que eu também sou frágil, tanto quanto os demais que eu observo. Eu não estou aqui me colocando numa posição melhor do que ninguém, não. Mas eu estou me colocando numa posição que eu estou tentando fazer um esforço de olhar. É lógico que em algumas situações a gente está cansado, a gente está preocupado, a gente está angustiado e a gente quer defender o nosso quinhão do mundo, né? Então, às vezes, a gente esquece que o outro é frágil, como a gente é também, né? E aí, quando a gente... Esses dias eu estava numa reunião com várias pessoas e eu comecei a olhar para cada um ali sentado na reunião e, como eu conheço todo mundo ali bastante, eu comecei a lembrar da fragilidade de cada um. Mas não... Era eu comigo mesmo, né? Não falando para ninguém, era só uma reflexão minha de cada um. E, em seguida, eu justificava os comportamentos outros da pessoa em cima daquela fragilidade. Eu comecei a fazer um estudo de comportamento de cada um, mas amenizando a atitude de cada um. Esse olhar... ele vai nos educando os sentimentos, sabe? Então, quando há aquele movimento de Pentecostes ali, eu acho que a grande lição é dar um voto de fé para aqueles que estavam ali, falando assim, ó, existem muitas coisas que vocês não entendem ainda no mundo. Existem muitas coisas entre o céu e a terra. Abram seu coração, que muitas coisas ainda lhe serão reveladas. Percebam o seu interior. Sintam diferente as coisas do mundo. Não somente, como fala o primeiro texto, não somente nós podemos sentir mais do que raciocinar. Nós podemos ser mais humanizados, nós podemos ser mais fraternos, nós podemos entender mais a fragilidade do outro. E somente assim nós nos ajudaremos, nós nos transformaremos. Ninguém vai conseguir se transformar sozinho, isolado no seu castelo. É isso aí, João. É interessante que, ao ler ontem o Pentecostes, eu fui ver exatamente o que era o Pentecostes. O Pentecostes era uma comemoração de tradição hebraica que era celebrada quando havia a última colheita do ano. Porque naquela terra árida, muito quente, era difícil a semeadura e era difícil a colheita. Então, quando existia a colheita, era uma grande festa. Puxa vida, conseguimos colher. E a essa festividade, a essa comemoração, foi dado o nome de Pentecostes, vem da tradição hebraica. Mais tarde, como qualquer evento, ele vai sendo agregado por outros valores, por outras informações, e essa tradição chegou aos judeus, onde reunia várias pessoas que vinham de outras cidades. E o Caibar, ele fala, naquele momento, tinha habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Pantilha, do Egito, parte da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus, cretenses e árabes. Então, a festa adotou um outro sentido, que era a reunião de alguns povos. E passou, esse Pentecostes ganhou uma nova visão, um novo entendimento. E existe a libertação do povo judeu do jugo do Egito. E 50 dias depois, Moisés recebe os 10 mandamentos. A isso, entre os judeus, foi dado o nome de Pentecostes. Então, tem o Pentecostes judeu, que é exatamente isso que o Luiz e o Alan falaram. E esse nome foi trazido também para dentro do cristianismo após a Páscoa, após a morte de Jesus, 50 dias depois, acontece o Pentecostes, que foi, talvez, o maior evento de materialização que nós conhecemos, de mediunismo, de interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Houve a visão, houve a xenoglossia, e é um fenômeno que perdurou por dias, não foi fenômeno de meia hora, uma hora, duas, foram fenômenos. E os apóstolos, assim como Cristo tinha prometido, eles ficaram profundamente mediunizados e inspirados a partir daquele momento, de tal modo que deram a esses fenômenos o nome de Pentecostes cristão. Por isso que o Caibá traz a explosão do Pentecostes, trazendo todos esses ensinamentos que o Luiz e o Alan destacaram. Então, é uma parte que deveria ser estudada melhor por todos nós. Eu achei muito interessante dividir isso com vocês. Geraldo, só um detalhe. Eles falam que o Espírito Santo descia como línguas de fogo, né? E o livro dos Espíritos, quando pediram para o Kardec definir o que era o Espírito, ele fala, é como se fosse uma chama, um clarão. Né? Então, você vê que praticamente quase 2000 anos depois, a mesma definição, né? Ele estava explicando o que foi escrito lá atrás. Exatamente. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 11 minutos. Eu acho que começamos bem esses dois livros e a gente consegue se sintonizar. E agora nós vamos entrar no terceiro bloco. E eu espero que muitos de vocês que estejam nos vendo estejam com o livro A Gênesis na sua frente. Estamos iniciando o capítulo 11, A Gênese Espiritual. Quer dizer, como nasceu o Espírito, em que circunstância, como isso se deu, né? Naquele texto inicial eu fiz uma colocação, onde está essa maternidade dos Espíritos, né? Mas é apenas uma alegoria, apenas para lembrar como surgiu, como é que é isso. Esses Espíritos se formam a todo momento, ou só foi feito numa época e depois não fez mais, né? E o Kardec vem discorrendo, e aqui ele fala do princípio espiritual. Essas duas palavras são extremamente importantes. Então, vou começar as perguntas exatamente falando desse princípio. E todas essas perguntas que eu fiz foram decorrentes da leitura, das reflexões que eu tive que me remeteram a esses pensamentos, né? Então, já que o Kardec entra nesse tema, Luiz, que eu qualifico um dos temas muito importantes, eu pergunto a você, Luiz, o princípio espiritual necessita de comprovação? Segundo, esse princípio é uma premissa evidente? Ela é clara, ela é objetiva? O que falta para essa crença ser uma convicção? Falta juízo para a ciência. Ô, Geraldo, tem coisas que para nós é evidente, né? Jesus se referiu a olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir. Nós fomos adestrados a ver essas coisas, né? Nós que passamos a estudar o Evangelho, a estudar o Espiritismo, como se diz na gíria, né? Isso aí é carne de vaca. Isso aí, para nós, é a coisa mais comum que existe. Eu costumo raciocinar assim, você quer ver um espírito? É muito simples. Olha para uma pessoa viva, depois que ela morrer, olha para o morto. Pronto, o espírito é aquilo que você via. Porque no morto você não vê mais nada, né? Então, de uma forma muito direta, muito objetiva, você vê a manifestação, todo mundo vê a manifestação do espírito. E é só raciocinar que quando aquela pessoa morre, você não vê mais aquela manifestação. Então, com relação a isso, existem coisas que você pode querer provar matematicamente, né? Agora, a ciência mesmo já nos mostrou que 96% da massa do universo é imaterial. Então, não tem como ser provado com essa unidade material que você tem aqui. Então, esquece isso aí. Com relação às coisas espirituais, você nunca vai dimensionar com aquilo que dimensiona a matéria. O princípio espiritual, a Gênese nos fala em dois pontos, o fluido vital e o princípio espiritual. Quando a Terra começou a se formar, haviam elementos, né? Ela chegou até aquele ponto onde haviam elementos. E chegou num determinado ponto que a combinação daqueles elementos adquiriu vida. Adquiriu vida com o quê? Com a união desse princípio, desse fluido vital. Então, você tem na planta o fluido vital, mas você não tem o espírito. Você tem na planta o princípio espiritual, né? Mas não tem o pensamento, que o pensamento e a razão é que caracterizam o espírito do princípio espiritual. Então, nesse instante, gera, inclusive, uma certa confusão entre fluido vital, e por isso, inclusive, perguntam para Kardec lá, se era a mesma coisa, entre o fluido vital e o princípio espiritual. Mas dá para perceber que o princípio espiritual é que atraiu, possibilitou, com esse mecanismo do fluido vital, a existência da vida. É como se você, num carro, não adianta você ter gasolina se você não tiver um motorista. Não adianta você ter um motorista se não tiver gasolina. São duas coisas distintas, mas funcionam juntas. Quando existe a gasolina disponível, o motorista liga o carro e dá partida. Entendeu? É isso aí, Geraldo. Muito interessante, viu, Luiz, essa sua explicação, viu? Alan, o Luiz, de maneira jocosa, ele fala que falta juízo para a ciência, né? E antes de fazer a pergunta a você, se você vê um matemático resolvendo uma questão de matemática, para ele é uma coisa simples, é uma coisa óbvia. Para quem não é matemático, é difícil. Quando você sabe que um médico fez uma cirurgia, abriu um abdômen e fez uma gastrectomia, para o médico aquilo é factível. Mas para quem não é médico, aquilo é uma coisa gigantesca. Então, para nós entendermos o princípio espiritual, precisa estudar muito, ler muito, pensar muito. Senão você não vai entender o princípio espiritual. E aí o Luiz fez esses destaques e eu faço a pergunta a você. A razão e a lógica, razão e lógica, conseguem concluir a existência do princípio espiritual? Você está sem som. É que tinha passado um caminhão aqui, eu tinha tirado o som. Não e sim. Consegue, mas não na lógica acadêmica de hoje. Existe uma lógica espiritualista que deverá um dia ser desenvolvida melhor. Porque a partir do momento que a gente parte dos pressupostos da lógica cartesiana, da lógica aristotélica, né, com pressupostos e conclusões, fica difícil da gente falar da variável espiritual, justamente porque a variável espiritual não é comprovada no modelo de laboratório de hoje. Há uma necessidade de abrir um novo modelo, né? Até ontem eu estava começando a ler um manifesto feito por alguns cientistas, no sentido de manifesto para uma ciência pós-materialista. Depois eu posso compartilhar o link para quem quiser ler. São alguns cientistas, no caso aqui ainda, mais cientistas voltados à teosofia e tudo mais, que querem apresentar um modelo pós-materialista para a ciência. Quando nós encontrarmos, né, um modelo de lógica, né, um modelo Lógico, a razão é baseada na lógica, né? Quando a gente encontrar um modelo de lógica que nos ajuize a razão com outro diapasão, com outro tipo de harmonização, vai sim ser um caminho concludente da existência do princípio espiritual. Mas até isso acontecer, no modelo atual aceito hoje pela academia, não dá para chegar fácil no princípio espiritual, não. Fica uma pergunta em muitos casos. Ah, mas e o que é, então? Não, não sei. Ah, mas é o princípio espiritual. Não, não, isso não. Alan, me surgiu aqui uma questão que talvez, se a gente pensar um pouco nela, a ciência já provou a existência da matéria e da energia escura, que são imateriais. Por que não prova o princípio espiritual? Então, eu acho que ela vai caminhar nessa direção, mas... Vai caminhar, é isso aí. Ela precisa quebrar alguns paradigmas hoje adotados, né? Tanto é que, às vezes, eu sempre fico perguntando, assim, né? O Kardec ele falava assim, na dúvida, fico com a ciência, né? Mas não é essa ciência da academia, é a ciência da busca do conhecimento. Sim. Na dúvida, fique com a busca do conhecimento. Então, acredito que quando a ciência parar de ficar bitolada em pressupostos e se abrir para uma pesquisa mais ampla, certamente ela vai chegar no princípio espiritual. Porque a metapsíquica chegou muito perto disso e a ciência não se dobrou. O Alan, então nós podemos dizer assim, o estudo clássico, a lógica clássica é uma. E, entre aspas, existe uma lógica espiritualista. Que essa lógica clássica não leva em consideração nada do que tem essa lógica espiritualista. Isso. A lógica espiritualista, veja, é um termo que eu nem sei se existe, viu, Geraldo? Eu tô aqui... Se não existe, devia desistir, que é uma coisa muito certa. Devia existir, mas é uma lógica voltada para a existência espiritual. Essa lógica, eu não tenho conhecimento da existência dela. Agora, com certeza, tem muita gente querendo desenvolver isso. Não estou falando que eu sou o inventor disso, não. Eu tenho muita gente na frente, há muito tempo, querendo que isso aconteça. Desde Kardec. Kardec, ele queria levar o conhecimento espírita para o seio de todas as religiões. Ele não queria que o espiritismo fosse considerado uma religião. Era uma ciência para ser estudada nas religiões. Agora, muita gente acabou fazendo o espiritismo uma religião, né? Tanto é que às vezes a pessoa pergunta, qual a sua religião? Qual a sua religião? Eu falo assim, bom, eu não tenho religião, eu sou cristão, né? Não, mas você não é espírita? Falar, mas espírita não é religião. Eu sou cristão, né? Então, gera muita confusão e eu justamente deixo gerar confusão para fazer pensar, né? Falar, como assim? Não, porque o espiritismo não era para ser adotado como religião. É como um princípio de transformação do que você realmente acredita, né? Interessante isso. Muito bem, 10 horas e 24 minutos. Agora eu me dirijo ao Luiz entrar num assunto um pouquinho polêmico. O princípio de causa e efeito foi utilizado por Allan Kardec várias vezes em seus livros, ao longo de toda a codificação espírita. Esse princípio de causa e efeito parece simples. Todavia, a causalidade é um fenômeno complexo de ser definido, pois muitas vezes não há uma única causa, e sim vários fatores que juntos vão produzir um efeito. Esse raciocínio, Luiz, é um raciocínio de uma parte dos pesquisadores, principalmente do campo microscópico da física quântica, que diz que um efeito pode ter muitas causas. E, às vezes, o efeito é a causa e a causa é o efeito. É um raciocínio que nós não estamos habituados a fazer. Mas o Kardec, ao longo de toda a codificação, ele fala todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Qual o entendimento espírita dessa colocação que eu disse a você, dizendo que alguns efeitos têm muitas causas? É uma definição muito, muito clara e muito fácil. Existem efeitos que são uma soma de causas. Sim. Eu vou te falar um exemplo. Eu trabalhei numa fábrica que tinha fabricação de motores e começou a quebrar muito motor no campo, evidenciando, né, o efeito, evidenciando o problema. E aí eles dissecaram aquele motor e não chegaram a nada. Puxa. Mas chegaram a uma dedução. Uma porção de probleminhas que isoladamente a gente diz assim, isso aqui não é problema, passa, né? Você passar um pouco da tolerância. Entendeu? Quer dizer, existe no dimensionamento industrial uma tolerância. É mais ou menos isso. Aí você, numa coisa, você passa um pouquinho. Não, não tem problema, é só 10% a mais. E aí, num outro item, eles chegaram a essa conclusão. A soma de defeitinhos provocava aquele defeito que estourava no campo e não sabia o que, que é. Né? Então, realmente, em tudo, eu considero, isso pode existir e ocorrer. Como também, às vezes, você encontra em efeitos uma causa que sobressai. E, às vezes, isso é um perigo, porque aquilo lá fica muito evidente e você acha que a causa foi aquilo. Mas existia ali mais umas 3 ou 8 ou 4 causinhas que você deixou de lado porque evidenciou uma principal. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que toda vez que a gente analisar um efeito, a gente tem que dimensionar todas as possíveis causas. Que eu acho que para tudo, que nem no próprio espiritismo. Você sabe que dos fenômenos espíritas, muitas causas eram mistificações. Né? Mas isso não invalida o fenômeno em si. Né? Não é o fato de 2% ser mistificação que você invalida o total. É isso aí, Geraldo. Interessante, Luiz. Muito obrigado pela lucidez aí. Alan, estamos no capítulo Princípio Espiritual. E, por vezes, a gente percebe que se utiliza a palavra princípio espiritual como se fosse princípio vital. A gente vê algumas pessoas falando de princípio espiritual, mas falando do princípio vital. E outros falam do princípio vital como se fosse o princípio espiritual. O que é um e o que é outro, Alan? Bom, vamos deixar claro que não são a mesma coisa, são duas coisas bem distintas, tá? Por exemplo, existem seres vivos, como as plantas, que não têm princípio espiritual, têm princípio vital. O organismo nosso corpo humano, ele, ao adormecer, ao entrar num processo de sono, ele continua deixando o coração batendo, continua circulando sangue, continua mantendo condições de vida a esse organismo. Isso é o princípio vital. É um princípio que rege a vida orgânica. O princípio espiritual rege a vida espiritual. Então, são duas coisas bem distintas. São princípios, por quê? Porque é uma força que a gente ainda não consegue explicar. E por isso a gente chama de princípios. Mas há uma causalidade por trás tanto da animação da vida. Por exemplo, quem já foi num velório e viu um corpo morto percebe a falta do princípio vital. Aquele corpo nada faz. Ele precisaria do princípio vital. Né? Quando nós estamos encarnados, temos o princípio vital e o princípio espiritual em nós, seres humanos. Em alguns outros os seres, existe um princípio vital e existem princípios espirituais bem diferentes do princípio espiritual humano. Mas nos seres vegetais, por exemplo, existe só o princípio mineral. O princípio espiritual ali é muito ainda rudimentar. Ele não tem uma... E nos animais, Alan? Os animais têm um princípio espiritual também, mas é um princípio espiritual bem rudimentar em relação a um princípio individualizado espiritual. Quando nós nos tornamos seres humanos, nós temos esse princípio espiritual ajuntado junto a uma inteligência, e aí ele é individualizado. Aí nós temos realmente não só o princípio espiritual, mas nós temos um espírito. Né? Nós nos tornamos um espírito naquele momento da criação. Como isso é feito? Não sei. Nós não temos informação para explicar esse ponto aí. Mas há uma diferença grande entre princípio espiritual e princípio vital. O vital mantém a vida orgânica, o espiritual mantém a, vamos chamar assim, vida espiritual. Interessante. Então, que fique bem claro que são duas coisas, duas situações distintas, né? Muito bem. Agora eu me dirijo ao Luiz e o capítulo vai andando. Cada duas perguntas é quase que a pergunta de um tópico, né? Eu pergunto ao Luiz. Luiz, o princípio inteligente está presente em toda matéria do universo ou é um patrimônio exclusivo dos seres vivos? Patrimônio dos seres vivos. Tá? O princípio inteligente, ele tem uma elaboração. É, ele tem uma capacidade de administrar. Existe em algumas matérias, como, por exemplo, você encontra no mineral, aquilo que chamaram de irritabilidade. Existe movimentação dos átomos, né? Mas não existe um princípio inteligente por trás disso. É mecânico. Os naturalistas, eles estudando os animais, eles exemplificam quando, por exemplo, uma onça pega uma presa e vai pular o muro. Então, o que, que ela faz? Ela joga a presa que ela tem na boca para trás e impulsiona para frente, que é para o peso da presa, ajudá-la a pular o muro. Ajudá-la com a força no sentido de superar o obstáculo do muro. Então, existe aí um princípio de raciocínio, né? Ao passo que em muitos outros estágios da natureza existe só uma coisa mecanicista. Não existe uma inteligência, né? Mudando o nível daquilo ali. É por isso que eu gosto muito e eu quero estudar muito a questão do caos. Né? Que o caos, teoricamente, deveria ser tudo, mas, no entanto, você vê que em diversas situações, no caos, existe uma intervenção que a criatura... Não sofre por causa daquele caos que se motivou. Entende? Quer dizer, então, os espíritos intervêm nesses atos e nós não vemos a presença deles. A gente só vê o efeito. Esse princípio inteligente, Luiz, é a capacidade que o indivíduo tem de criar, de se preservar, de modificar, sim, o ambiente que o cerca. E isso. O ambiente só pertence aos seres humanos, esse princípio inteligente da forma... Não só nos seres humanos. É o que eu te falei, que naturalistas... Não. Sim, sim, sim. Eu chego a dizer, do modelo que nós estamos, os seres humanos, os animais estão num padrão diferente do nosso, bastante. E isso, você imagina uma escada, né? No ser humano, nós chegamos aí num Einstein. Agora, por exemplo, existe em animais o primeiro degrauzinho da escada, que a gente não sabe qual é. Se é no cachorro, se é no elefante, Mas os naturalistas já definem, por exemplo, o elefante é um animal muito inteligente, né? Porque nas pesquisas que eles fizeram, detectaram traços da inteligência nessas espécies. Entendeu? Entendi, sim, claro. E o Kardec chega num momento aqui do texto em que ele fala da justiça divina. E eu acho que todos nós... Geraldo, só um complemento. Você falou no Kardec e eu lembrei disso aí. O Kardec chegou a essa conclusão exatamente por causa desse princípio inteligente. Uma mesa não podia responder perguntas. Entendeu? Então ele disse assim, por trás disso tem alguma coisa. Porque ele estava vendo que as respostas eram muito inteligentes. Isso, exatamente. Ele falou, exatamente. A mesa não tem cérebro. Então... É isso aí. Alan, eu vou dizer assim, quase todos nós, né, ao passarmos por dificuldades na vida, são raros os espíritos que entendem que aquilo é necessário, que aquilo vai ser bom para o seu progresso. Na hora da dificuldade, na hora da dor, existe um sofrimento quase que em toda a humanidade. Difícil a pessoa passar por uma prova e achar que aquilo é bom. Todos sofrem. Diante da perda de um ente querido, você vê aquelas cenas de desespero da mãe, da esposa, do marido, seja lá de quem for, fazendo essa pergunta, por quê, por quê, por quê, né? Porque aconteceu aquela tragédia, entre aspas. E eu pergunto a você, Alan, o que falta ao homem para compreender a justiça divina? Geraldo, falta escutar, falta olhar para dentro de si mesmo, sabe? Eu acho que tem, eu acho que é no Livro dos Espíritos que tem aonde a gente encontra a justiça divina, e lá responde que é na consciência, né? Está em nós, né? É não fazer ao outro o que eu não queria que fizesse a mim, né? Acho que esse é o grande motivador a pensar em uma justiça divina no mundo, né? Só que nós não começamos hoje, na primeira fala, a falar do ser humano mais frágil e perverso. Na fragilidade humana, a gente tende a analisar e julgar o outro pelo diapasão do nosso ponto de vista. É nós dando o tom do julgamento do outro. Agora, imagine Deus, amor imortal, imortal a palavra, amor irrestrito, né? Irrestrito. Amor irrestrito, amor incondicional, julgando a gente ainda aprendizes de viver, né? Ele julga por, se ele julgar pelo diapasão dele, é o maior dos níveis, é o maior dos padrões de harmonização. Então, eu acho que ele não julga, ele compreende, né? Não, sim, é que eu estou usando o termo que nós estamos falando aqui, né? Ele não realmente não julga, ele simplesmente olha para a gente e fala assim, nossa, eles estão indo bem. Ainda tem muito que fazer, mas estão indo bem. Sabe, eu acho que não é um otimismo, não. Ele nos olha com um realismo que já somos muito melhores do que já fomos e ainda temos muito a crescer, né? Da mesma forma que a gente olha para um filho, né? Você percebe o filho se transformando. Eu vejo você aí que é médico com um filho agora indo aí para a residência, né? Você vê ele todo empolgado com a medicina, com a cirurgia, né? Sim. E você fala assim, eu acredito eu, né? Puxa, falta para ele agora a experiência do dia a dia do médico, né? Sim. Ele, teoricamente, está até melhor do que eu sair da faculdade, porque são outros tempos, outras visões, né, da medicina. Agora, falta ele a experiência da cirurgia, do dia a dia do hospital, do meio administrativo no hospital, dos plantões infindáveis, né? das situações constrangedoras e complexas de uma cirurgia. E isso vai fazer com que ele, quando chegar na sua idade, ele até te respeite muito mais, porque ele fala Sim. assim, puxa vida, meu pai era um grande cirurgião. Né? Mas ele só vai conseguir perceber isso depois da lá vida. Na frente. Lá na frente. Mas não é por egoísmo dele, não é por nada disso. É justamente que a experiência após a teoria nos dá. Então, agora imagina, assim, não dá nem para a gente imaginar o nível de Deus, né? Nós estamos tão longe disso. Vamos imaginar o nível de um Chico Xavier perto da gente. Já é longe demais, né? Agora, imagina só, quando nós vamos entender a justiça divina? Primeiro, tem um jurista que agora me sumiu o nome, de Campinas, que ele fala assim, que a pessoa só consegue aceitar uma lei quando ele é simpático por ela. Então, eu só vou aceitar a justiça divina quando eu for simpático por ela. Em qual acepção? Que a justiça divina não é olho por olho, dente por dente, mas é uma justiça que está na nossa consciência. É uma justiça que ela é facilmente compreensiva, né? Compreendida, quando eu entender que eu posso errar. Não é isso que estão falando. Eu posso errar, mas eu preciso me arrepender e reparar. É o princípio que nós vamos encontrar lá aqui no céu e inferno, né? Eu me arrependo de uma falta e depois eu reparo, eu espio e reparo a falta. Quando eu conseguir entrar nesse processo, que eu não preciso de ninguém me cobrar por isso, eu só preciso me imbuir da vontade de reparar e pronto. Eu posso, tá, você pode errar. O que você não pode é permanecer no erro. Então, quando eu aceitar, for simpático por essa lei, que eu preciso me reconstruir com o outro, né? Porque todo o nosso problema vem da convivência humana. Todo o nosso problema. E aí que está a beleza da coisa. É nessa convivência que eu erro, mas é nessa convivência que eu tenho a chance de corrigir e de me transformar. Perfeito. Quando a gente permitir ser simpático a esse processo, nossa senhora, aí nós vamos aceitar a lei da justiça e daí nós vamos evoluir que nem doido. Daí ninguém segura a gente. Alan, enquanto você falava, eu estava pensando assim... Por que que um aluno na escola repete de ano? Porque ele não estudou, ele faltou, ele não prestou atenção. Não é que Deus é ruim, não é que a justiça é dura. Ele não estudou, ele não mereceu. Então, ele vai ter que reprovar, passar o ano de novo. Eu acho que todos nós temos dificuldade, não digo dificuldade, acho que não para refletir, como diz, por isso que eu falei na lei de causa e efeito, que todo efeito tem uma causa. Se você está passando por uma adversidade, essa adversidade provavelmente é o efeito. Onde é que está a causa? Você pode até não lembrar, mas ela é lógica, ela é perceptível. Talvez o nosso olhar fique muito focado, como você fala, num ponto de vista, e você não abre para entender que tudo tem uma causa. Se você está passando por uma grande prova, é porque essa prova tem uma causa. Ah, mas eu não fiz nada por merecer nessa vida. Então, não é nessa vida, é noutra vida. Ou você fez por merecer. Você começa a beber, vai ficar com cirrose. Isso é uma lei. Não é que Deus é ruim. Ele fala, não bebe, mas você bebe, vai ficar com cirrose. Você come muito e deita depois do almoço, você vai ter refluxo. Isso é uma lei da natureza. Então, não pode. Então, a gente tem que entender, ah, eu estou com refluxo, que coisa ruim, eu não mereço. Não. Você que procurou ficar assim. Obesidade, come bastante, deita depois da refeição. Ô, doutor, resolve o meu problema. Não, eu vou lhe ajudar. Mas você tem que se ajudar também. Né? Eu sempre digo assim, eu vou tentar ser o melhor médico para você, mas você tem que ser o melhor paciente para mim. Não adianta só de um lado querer. Os dois lados precisam querer. Então, acho que essa justiça divina, falta a gente entender que não existe injustiça. Existe uma justiça que nós não paramos para pensar no assunto, não é isso, Luiz? A cada um segundo as suas obras. Há 2000 anos falaram isso, nós não levamos a sério. Ô, Geraldo, olha a frase da Rosana aqui. Então, o mundo de regeneração está em nós? Não só o da regeneração, Rosana, como o mundo puro está em nós. Como nos tornarmos espíritos puros está em nós. Não é o mundo que vai se transformar para nós ficarmos regenerados. É nós, espíritos aqui encarnados, que regeneraremos os nossos corações para regenerar o mundo. É invertido, entendeu? Você lembra quando a gente está dentro do carro e está chovendo lá fora e vai embaçando o vidro e a gente não liga o limpador? Quando a gente liga o limpador, aí que a gente começa a enxergar. Assim é a nossa evolução. Interessante isso, Luiz. Muito legal isso daí. Muito bem. Dando sequência aqui, eu acho que em outras vezes eu já fiz uma pergunta parecida, mas é interessante a gente relembrar desse momento. Assim. Eu pergunto ao Luiz. Luiz, se todo espírito que reencarna aqui no mundo vem do plano espiritual que envolve a Terra, se todas as experiências vividas pelo espírito antes de nascer ocorreram no mundo espiritual na erraticidade, todas essas vivências, todas essas experiências, todos esses ensinamentos estão arquivados na memória espiritual. E o espírito, ao reencarnar, ele vai ter o esquecimento. Mas aquilo existe, aquilo é real. Por que que todos esses espíritos que tiveram essas vivências espirituais, ao reencarnarem, se transformam em ateus e materialistas? Como eles ficaram ateus e materialistas, sabendo que eles vieram do mundo espiritual, onde eles mesmos observaram a existência da vida após a morte? Talvez para esses espíritos, eles estejam passando por uma prova. Eles já eram ateus. Foram para o mundo espiritual, constataram, né? Então, agora, meu filho, você já aprendeu bem, então você vai voltar e vai aprender a relembrar, né? Então, geralmente, eles, pelo esquecimento, né, voltam às origens antigas, voltam a teimar em ser ateus. E, normalmente, Geraldo, você observa o criador lá da metapsíquica, o Charles Richer, ele diz assim, que ele não conhece nenhum sábio, nenhum cientista que examinou os fenômenos espíritas e tenha dito que aquilo não era uma verdade. Entendeu? Você veja que todos esses espíritos que refutam esses fatos nunca se debruçaram sobre os fatos. Existem inúmeros, né, uma grande maioria, eles não acreditavam. O William Crookes, ele entrou para verificar os fenômenos espíritas para desmascarar. A intenção dele era desmascarar. O Geraldo, eu não falei que eu fui no centro espírita para ver se a minha mediunidade era do tamanho da do Chico Xavier? Geraldo, nós somos bobinho à beça, mas o plano espiritual vê em nós qualidades. Aí a gente diz assim, deixa eu pegar esse bobinho aí que eu conduzo ele. Então, todo cientista que nega os fenômenos espíritas nunca se debruçou sobre os fenômenos para examinar. E isso aí é natural. Quando a gente nomeia a comissão, Geraldo, você pode escrever, isso aí é fatal. A comissão vai se convencer, mas aqueles que eles representaram não vão acreditar, vão nomear outra comissão. Eles vão continuar preconceituosos sempre. É isso aí, Geraldo. Muito obrigado, Luiz. Muito interessante a sua explicação, viu? E aí, agora eu falo com o Alan. É muito comum, Alan, a gente ouvir, às vezes, um amigo, ou uma mãe, ou um pai, falar para o filho, para o amigo, ouve a consciência, presta atenção, faça suas preces, né? E aí, assim, a gente ouve, e essa frase fica, assim, lugar comum. Todo mundo fala, mas, às vezes, quem fala não está, não aprofundou. Não encontrei essa frase, quem fala. O Google sabe, faz ao vivo. O Google responde, é isso aí. E aí, assim, do ponto de vista espírita, o que é ouvir a consciência, Alan? É interessante que a Isabel Bulo, aqui, ó, ela colocou aqui, ó, tudo é o despertar mesmo da consciência. Você vê que parece que ela já estava antenada na sua próxima pergunta, né? Então, Isabel e todos os nossos ouvintes, né? A nossa consciência é como uma antena que tem uma programação já de muitas encarnações, elaborada na vivência, na experiência de muitas encarnações, e ela, ainda mais no nível de hoje, ela já sabe o que é certo e o que é errado. E por que será que a gente insiste em fazer o errado? Né? Então, ouvir a consciência, eu acho que a maioria ouve. Mas nem sempre trabalha em direção a ela. Então, eu falo, não devo fazer isso, mas eu faço. Né? Então, a gente está no momento que eu gosto de sempre salientar, é mais difícil para a evolução espiritual. Porque a gente já compreende o que é certo e o que é errado, mas a gente não consegue todas as vezes escolher o certo. Puxa. A gente ainda... É mais gostoso. A gente ainda engasga, né? A gente ainda engasga no fazer o certo. A gente dá aquela... Ai, eu não devo, mas eu vou fazer. E daí arrepende. Né? Pelo menos a gente, assim, numa boa parte, a gente já arrepende. Né? E daí tem todo um trabalho de espiar, reparar, todo um trabalho. Então, essa, para mim, é a mais difícil período da evolução espiritual. Porque quando a gente conseguir passar por cima disso, e a gente de verdade ouvir a nossa consciência, nós vamos também, ao ouvir a nossa consciência, perceber muito mais as intuições, porque é lá na consciência que a intuição fala, né? Não num lugar geográfico. Eu estou falando que quando a gente se alinha à nossa consciência e procurando agir no correto, no certo, é lá que a inspiração vem, é lá que a intuição funciona. E aí fica fácil de viver. Só que não é para o nosso nível evolutivo ainda, não. Mas é interessante, Geraldo, que você deu. Pode falar, Luiz. A consciência é como uma semente de uma planta. Ela já nasce programada, só que a consciência tem o livre-arbítrio, que a planta não tem. Puxa vida, né? O Alan falou uma coisa, Luiz, que é interessante, que todas as experiências que nós tivemos estão programadas nessa antena, entre aspas, nessa semente, e lá estão todas as nossas vivências, as nossas conclusões ali. Né? E a gente renasce, e como disse o Alan, às vezes se erra no mesmo lugar. Eu já vi relatos de espíritos que por 3, 4, 5, 10 encarnações, o espírito erra no mesmo ponto. Aonde ele errou há 4 encarnações atrás, ele errou na terceira, na segunda e na atual ele erra de novo. Por que isso acontece, Luiz? É mais fácil você errar na nona do que na primeira. Porque na primeira você não tinha tendência. Na nona você tem. Que coisa, não? É uma coisa assim... Fica mais difícil. Você pegou um gostinho e aquilo é gostoso, é a sensação, é o prazer. É prazeroso da terra, né? Prazeroso, é orgulho, é vaidade. Por outro lado, Luiz, agora indo para a próxima pergunta, você já tem os seus netos, o meu neto vai nascer agora, um dia o Alan vai ter neto também, se Deus quiser. E a gente começa a olhar para os filhos, para os netos, e ver que os filhos são diferentes entre si. Um é de um jeito, o outro é de outro, um gosta de música, outro gosta de estudar, um gosta de... E você começa a ver que são características, desenvolvimentos diferentes. Então, eu pergunto a você, essas ideias inatas, essas crenças, esses avanços que um jovem, quase criança, demonstra, de onde é que vem isso, Luiz? Por que que isso se expressa na infância já? Porque na infância ele já revela as tendências que tem, né? E aí que a gente tem que aproveitar essa fase, não deixar passar em branco, estar sempre atento, que é para corrigir os rumos, né? Se a gente vê que uma coisa... É uma arvorezinha, ela está crescendo torta, você amarra num pedaço de pau que é para... Né? crescer reto. Então, nós precisamos... Cada um de nós é um espírito numa idade espiritual diferente do outro. Então, não tem essa de você educar os seus filhos tudo igual. Para cada um tem uma educação. Para um você precisa ser mais firme, para outro você pode ser mais brando. Entende? Isso é questão de educação. A função da educação é você pegar num patamar, primeiro, reconhecer o patamar em que aquele se encontra e levar para o próximo patamar, que é o potencial que ele tem para chegar lá. Não adianta você querer levar muito alto, porque cada um tem uma capacidade, cada um tem um nível. Entende? Então, você, como educador, você pode frustrar alguém porque você exigiu demais. Que nem você. Se tivesse filhos, todos eles vão ser médicos que nem eu. Você conseguiu que um, né? Um, sim, que mostrou pendor para aquilo. Exatamente. A outra foi lá, foi fazer advocacia, né? Então, nós temos que fazer isso. Reconhecer a propensão e conduzir para a elevação. Essa é a nossa função como pais. Essas ideias inatas já são conquistas do espírito, que ele manifesta, sim, na infância, já, né? Exatamente. Aquilo lá é uma ideia fixa que já vem de lá de trás. Muito bom. Para finalizar... A ciência não aceita isso. Não aceita. Ela fala que... Isso é coisa do espiritismo. É verdade. Alan, é muito comum, acho que você já deve ter se defrontado centenas de vezes falando de espiritismo para alguém, e a pessoa fala assim, Alan, prova para mim que o espírito existe, que o ser espiritual... Existe alguma prova material? Eu quero o preto no branco. E eu pergunto a você, quais são as provas materiais da existência do ser espiritual, Alan? Cara, isso dá uma palestra inteira, viu, Geraldo? Agora, você sabe que eu ando lendo bastante Leibniz. Leibniz é um filósofo, matemático, um pensador genial, contemporâneo a Newton. Por sinal, ele escreveu, antes de Newton, ele desenvolve o cálculo diferencial e o cálculo integral, que são expressões dele, não de Newton. Depois, Newton pega essa base e chega onde chegou. Newton ficou famoso, Leibniz não ficou famoso. Mas é um cara... Ficou famoso, sim. Leibniz é um cara fantástico, mas por outros motivos, né? Por exemplo, a monada, a gente sempre fala em monada, quem cita a monada é Leibniz. Ele começa a trazer provas científicas da existência espiritual. Toda uma academia tentando trabalhar nisso há muito tempo, há muitos anos. Existem aí pesquisadores mais modernos, como Ian Stevenson, que é um americano, que ele vem trazendo um livro, por exemplo, 20 casos sugestivos de reencarnação. E ele traz ali evidências muito claras, né, da existência de um espírito que viaja em corpos sucessivos, né? Então, há uma infinidade de trabalhos nessa direção. Agora, vou voltar a usar a frase daquele jurista que eu tenho que caçar o nome dele aqui, que sumiu na minha cabeça, campineiro aqui, que uma lei só é aceita por quem é simpático por ela. Então, se você é antipático pela existência do plano espiritual e da vida espiritual, posso falar o que for, que eu não vou conseguir convencer. As provas existem para aquele que quer encontrar. Aquele que não quer encontrar não vai aceitar, né? É, a gente hoje, por exemplo, procura vida em outros planetas iguais à nossa vida, né? Organicamente constituído como a gente. Quem sabe em outros planetas como que os corpos ali são elaborados? Como eu deveria procurar vida em outros planetas? Então, o pressuposto da busca é o que dita o aceitar da lei. Então, se eu não parto de princípios de querer ser simpático a encontrar aquilo, nada no mundo vai fazer eu aceitar aquilo. Eu posso colocar um espírito materializado do lado da pessoa que ele vai falar assim, ah, isso é uma projeção holográfica, isso é uma imagem projetada de algum aparelho que eu ainda não entendi. Ele não vai aceitar com facilidade isso que é uma lei universal. Muito interessante. 11 horas e 1 minuto, chegamos ao final do programa. É uma pena, né? A vontade é continuar até meio-dia, mas não pode. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Primeiro, muito obrigado pela companhia, né? E que nós possamos ter essa bênção em nossa vida de poder fazer esse programa e levar essa doutrina tão racional, né? Tão marcante ao maior número de pessoas para que elas possam examiná-la. Nós não vamos convencer ninguém, nós não vamos fazer prosélito nenhum. Nós vamos levar a doutrina e dizer assim, examine. Né? Então, nós estamos colocando nas mãos daquela pessoa que tem um potencial, a capacidade, né, e todos os elementos para ela seguir em diante. A doutrina espírita é fantástica por causa disso. Você não precisa ficar em cima da pessoa. Né? Bota a sementinha que a coisa vai. Muito obrigado e um abraço palavras. A todos. Alan, suas últimas palavras. Eu quero desejar a todos um ótimo domingo. Vejam que ontem à noite ainda tinha um friozinho. Estamos no meio de novembro, esse clima esse ano está maluco. Né? Então, hoje está um sol bonito, um dia maravilhoso. Eu agora vou sair para buscar meu pai, minha mãe, minha sogra, tudo para vir almoçar em casa. Que a gente tenha um domingo aí de muita... vida familiar, que a gente possa abrir um espacinho no nosso coração para pensar um pouquinho nessa espiritualidade maravilhosa que sempre nos envolve em todos os movimentos da nossa alma. Um ótimo domingo a todos. Por e vezes, até domingo que vem. Eu vejo o espiritismo como um alimento que nós necessitamos para o espírito. Então, eu me alimento do espiritismo. E seria muito interessante que os outros também se alimentassem, como diz Luiz, indo a fundo. Mas agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.